Ei, Tina, cheque a rima. Se tiver tudo certo, caia pra cima. Vamos nessa do jeito que a gente gosta. Essa é a volta, numa nova proposta. É, não tem problema se você me acha bom. Não tem problema se você gosta do meu show. Não tem problema se você quiser dançar. O rap é assim, não dá pra segurar. Então me diz aí, pra que eu possa ouvir mais uma vez. Estamos de volta pra vocês. Estou de volta à cena, por isso presta atenção. Trago comigo a verdade, mas por isso a expressão. Sabedoria, determinação, sempre será a minha motivação maior para cantar. Se liga, se liga, se liga no meu recado. Meu chegado não é à toa, que estamos novamente lado a lado. Se todos estão prontos, é hora de recomeçar. O gospel, hip hop, sua cara vai mostrar. DJ Alpista, sem medo e sem revolta. Segura a onda, cara, agora eu estou de volta. Segura a onda, cara. De mostrar pra todo mundo a transformação. De alguém que não acreditava em nada. Andava armado e resolvia qualquer parada. Cocaína era sua diversão. E no rap só sabia dizer palavrão. Mas um otário no meio da multidão. Muita coisa mudou e outras vão mudar. Agora sei quem sou e não vou vacilar. Agradeço a Deus por hoje estar assim. Por minha salvação só depender de mim. Hoje Jesus tem morrido em meu lugar. E é por isso que estamos de volta pra vocês. Agora eu estou de volta.